Portugal vence a Croácia, Paulo Fonseca no banco do Porto, assim como Leonardo Jardim no banco do Sporting e Jorge Jesus no banco do Benfica. Falamos ainda de canoagem, cortes para as federações, quatro delas em risco de fechar e uma sugestão literária no final do nosso Na Desportiva. Sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Pensamento. Reflexão. Partilha de momentos, de histórias, de vivências, de pessoas e coisas. São estes componentes de Café Brasil, um espaço apresentado e realizado por Luciano Pires, que vai ao ar aqui no Canal 1, às terças e quintas-feiras, a partir das 8:30 da noite. Boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição do Na Desportiva aqui no Canal 1. A seleção portuguesa venceu a seleção croata por 1-0 num jogo de futebol de cariz amigável que se realizou em Geneve, cidade suíça. A partida teve início às 8:30, hora continental portuguesa. O único gol da partida surgiu ao 36º minuto por intermédio de Cristiano Ronaldo, que aliás foi o melhor português na primeira parte. A partir do momento em que Varela dá o golo ao internacional português, Cristiano Ronaldo, o jogador que agora pertence ao Futebol Clube do Porto subiu nitidamente de rendimento e levou com ele Ruben Amorim, a quem também deu meio golo, mas que o jogador português, Ruben Amorim, enfim, desperdiçou atirando a bola à trave. A equipa de Portugal foi de resto superior à seleção da Croácia. Os dois países tiveram a oportunidade de afinar pontarias e estratégias. Por exemplo, Paulo Bento teve a oportunidade de conferir e de dar a primeira internacionalização ao jogador português Sereno. Já a equipa da Croácia fez mais uma vez dar alguns minutos ao Halilović, um nome que está a marcar passo no futebol croata. É um jovem apenas de 16 anos e que é apontado como uma das principais futuras esperanças para o futebol daquele país. No final, Portugal 1, Croácia 0, dois países que estão na fase de apuramento para o Mundial 2014, curiosamente na mesma posição, em segundo lugar, em grupos diferentes todavia, como é lógico. Isto quer dizer que, em caso de Portugal ficar no segundo lugar, pode vir a defrontar a Croácia num possível play-off a acontecer e a favorecer, ou no qual participe, a seleção lusa. Portugal, que de resto já havia ganho à Rússia há 3 dias atrás por 1-0, e este jogo sim ia contar para a fase de apuramento para o Mundial 2014. No caso, a Rússia continua a ser líder do grupo em que Portugal está, mas agora os portugueses conseguiram encurtar a distância. Quanto aos confrontos com a Croácia, o mais recordável é o que aconteceu há 17 anos atrás, quando em Nottingham, no europeu de Inglaterra, a equipa portuguesa ganhou por 3-0, ainda na fase de grupos. Portugal nesse ano viria a ser eliminado pela República Checa, como aliás ficou para a história, com o gol de Karel Poborský. Mas Portugal venceu então nesse jogo, aliás, a Croácia por 3-0, e já num outro jogo entretanto realizado, os lusos também saíram vitoriosos perante os croatas, aí por apenas 2-0. Hoje foi por 1-0. O gol, como já disse, foi de Cristiano Ronaldo ao 36º minuto da primeira parte. Ainda no futebol, Lazar Markovic é mais um sérvio que vem para o Clube da Luz. O Sporting Benfica confirmou hoje a contratação do sérvio de 19 anos. Lazar Markovic, que pertencia atualmente ao Partizan de Belgrado. A equipa do Benfica conseguiu então assim o passe do jogador que neste momento pertencia ao Chelsea. 5 épocas é o tempo que o Benfica tem para manter Markovic, ele que fará então companhia a um outro sérvio, Matic, que já havíamos manifestado constantemente na possibilidade de ter então um colega vindo da Sérvia. A equipa do Benfica tem então assim a sua primeira grande contratação, estando ainda por decidir o futuro de alguns outros jogadores, quer de regresso ou quer de saída. Alguns nomes que poderão passar a fazer parte do plantel dos encarnados, Oblak e Eduardo, guarda-redes. Este Jorge Jesus já manifestou o interesse em que regressasse ao Sport do Benfica. E também a possibilidade de Oscar Cardoso sair. Ora, na passada semana surgiu um suposto contrato, ainda não confirmado, de Oscar Cardoso com a equipa turca do Fenerbahçe. Os turcos já deram como certo Cardoso na próxima temporada no Benfica, mas de uma forma oficial este contrato ainda não foi assinado, ou esta oficialização de contrato ainda não foi feita. Atualmente, Oscar Cardoso ainda é do Sport do Benfica. Outra das mexidas importantes, e desta vez referente a treinadores, aconteceu também hoje, comunicada à CMVM. Depois da confirmada saída de Vítor Pereira, treinador do Futebol Clube do Porto, para a equipa egípcia do Al-Ahli, é a vez de Pinto da Costa anunciar o novo presidente dos Dragões. Chama-se Paulo Fonseca e ficou no terceiro lugar, na época que agora finda, 2012-2013, ao comando técnico da equipa do Futebol Clube de Passos de Ferreira. Aliás, um clube que, desde os tempos em que participa na primeira divisão, nunca, em algum tempo, alcançou a terceira posição. E, portanto, neste momento, passa a fazer parte da fase de grupos, do apuramento para a fase de grupos, para a Liga dos Campeões, um objetivo que o clube jamais almejaria no princípio da temporada. Paulo Fonseca deixa assim os castores e passa a fazer parte da equipa dos Dragões. Ora, o treinador foi apresentado hoje e diz que se respira, que é contagiante a sensação de vencer. É vencer ou vencer, confirma o agora treinador Paulo Fonseca, do Futebol Clube do Porto. Lá por fora é José Mourinho, que volta ao comando técnico do Chelsea Football Club, a equipa que o Special One levou ao estrelato depois de ter ganho inúmeros troféus enquanto esteve no clube britânico. O Chelsea, que só havia sido campeão nos anos 50 e apenas por uma vez, conseguiu mais alguns títulos com a presença de José Mourinho, que agora volta então ao clube Chelsea. O treinador esteve no Real Madrid, clube que deixou esta temporada, regressou ao Chelsea e intitula-se desde já como Happy One. A equipa do Chelsea assegurou a presença de José Mourinho no comando técnico por 4 temporadas, ou seja, até o final da temporada 2016-2017. Happy One, é assim que se intitula o regresso, ou regressado, treinador José Mourinho aos britânicos do Chelsea. Voltando ao futebol português e notícias um pouco mais antigas, também houve mudanças no Gil Vicente. Paulo Alves deixou de ser técnico do clube gilista para dar lugar a João de Deus, um treinador que, por ter brincado com o nome Deus e Jesus, Deus está acima de Jesus, numa alusão possível ou especulatória ao treinador do Benfica, recebeu algumas críticas, mas ainda assim está confirmado. É o novo treinador do Gil Vicente Futebol Clube, que vai iniciar a temporada 2013-2014 com João de Deus no seu comando técnico. No Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Nos dias de hoje, viver com otimismo é uma tarefa muito mais difícil do que em outros tempos. As barreiras que atentam contra a nossa forma positiva de ver a vida superam muitas vezes o nosso próprio ânimo. No Canal 1 tentamos dar-lhe uma ajuda para que mantenha esse mesmo otimismo. Vivendo com otimismo. As palavras sábias do escritor brasileiro Lorival Lopes e também da psicóloga brasileira Edith Petioni. Juntos, durante 15 minutos diários, deixam-lhe motivos suficientes para olhar para a vida com um outro sorriso. Vivendo com otimismo. Segunda a sexta-feira, das 20h15 às 20h30, com o escritor Lorival Lopes e a psicóloga Edith Petioni, no Canal 1. Recuperando duas notícias mais antigas, Jorge Jesus vai manter-se no comando técnico do Sport Lisboa e Benfica. O treinador já chegou a acordo com os encarnados e assinou por mais duas temporadas, ou seja, até 30 de junho de 2015. Ter perdido a Taça de Portugal na sua final e a Liga Europa também na sua final e ter ficado apenas um ponto do Futebol Clube do Porto, campeão nesta época que agora finda, não foram motivos suficientes para que a equipa diretiva do Benfica deixasse de contar com Jorge Jesus, que já conseguiu, aliás, um título pelos encarnados. É um exemplo de longevidade como há muito não se via. Se o contrato se cumprir até ao final, Jorge Jesus vai estar 6 anos consecutivos no banco do clube encarnado. Técnico novo tem o Sporting Clube de Portugal. A notícia já foi avançada há bastante tempo, mas na altura, sem na desportiva, não tínhamos como comunicar. Contextualizando, a equipa do Sporting Clube de Portugal tem como novo treinador Leonardo Jardim, o técnico madeirense que já passou por clubes como o Sporting Clube de Braga, no qual deixou uma marca com uma prestação notável. Leonardo Jardim assinou, aliás, pelos Leões por duas temporadas, ou seja, até ao final de 2014-2015, mais especificamente a 30 de junho. A notícia de Leonardo Jardim, ou do novo técnico do Sporting Clube de Portugal, fica também associada ao facto de Oceano Cruz, antigo jogador do Sporting, já não fazer parte da equipa técnica que agora é chefiada pelo treinador madeirense, Leonardo Jardim. Também sobre os Leões, o Sporting Clube de Portugal poderá estar à beira de conseguir, sem fazer nada, 165 mil euros. Sem fazer nada, como é lógico, entre aspas. Tudo porque Amidou Baldé, jogador que atualmente pertence à Vitória de Guimarães, poderá estar de saída para os escoceses do Celtic de Glasgow, que poderão comprar o jogador por 1 milhão e meio de euros. A confirmar-se esta compra, a equipa do Sporting Clube de Portugal tem desde logo, e porque tem 10% do passe do jogador, direito a 150 mil euros, ou seja, 10%, como já aqui referimos, então, da compra ou da venda do jogador do Vitória de Guimarães. Simultaneamente, e porque Amidou Baldé jogou duas épocas na formação do Sporting Clube de Portugal, a equipa do Sporting tem ainda direito a mais 15 mil euros. Isto se o Celtic de Glasgow sempre comprar os jogadores por 1 milhão e meio de euros. Alguns meios de comunicação britânicos vão dando ainda a possibilidade dos escoceses subirem um pouco mais a parada, o que aumentará, por consequência, os lucros para a equipa do Sporting de Portugal. Desta forma, então, os Leões apelidam-se a este pequeno prémio de 165 mil euros, 150 mil pelo passe do jogador e 15 mil pelo facto de Amidou Baldé ter estado duas épocas de formação no Sporting Clube de Portugal. É uma notícia que ainda tomará, como é lógico, contornos, já que a venda falta ainda confirmar e oficializar. A partir da próxima temporada, ou seja, 2013-2014, os testes sanguíneos para controlo antidopagem passarão a fazer parte dos campeonatos nacionais dos países associados à UEFA, a entidade que gere o futebol europeu. O comunicado já foi feito há algum tempo por Gianni Infantino, italiano, que é secretário-geral da UEFA. Entre 2008 e 2012 foram feitos vários testes sanguíneos em competições europeias e que foram dando razão à tese de vários cientistas que diziam que os testes de urina, atualmente já utilizados para o controle antidopagem, eram mais que ultrapassados e pouco eficazes. Os testes sanguíneos passarão então a fazer parte do controlo antidopagem nos campeonatos nacionais de futebol. A medida é, como diz Gianni Infantino, por um futebol mais limpo. Entretanto, há cerca de 900 análises que irão ser, aliás, 700 recolhas que irão ser analisadas entre 2008 e 2012. Estas recolhas e estas respectivas análises agora a serem feitas têm como objetivo encontrar vestígios e da utilização de matérias proibidas, isto referente ainda ao controlo antidopagem. Mas refere o secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, como estas recolhas são anónimas, não poderão resultar em penas para os jogadores que eventualmente tenham feito, aliás, tenham recorrido a alguma substância proibida pela UEFA, no que diz respeito ao futebol. Mário Santos, da Federação de Canoagem Portuguesa, ficou chocado com os cortes anunciados para todas as federações e para o alto rendimento. Mário Santos criticou assim o corte, no seu entender, cego para a dotação pública de alto rendimento, que faz com que, ao invés de premiar o esforço, promove a inércia. Em declarações à agência Lusa, um dos representantes lusos em Londres em 2012 e que assim o será também no Rio de Janeiro de 2016, isto nos Jogos Olímpicos, diziam então à agência Lusa: temos todos os estudos que o governo encomendou e pagou e um discurso político que aconselham e falam de uma preparação a 3 anos. E o que acontece é que nos propõem um contrato de 3 meses a renegociar no fim de agosto, o que torna impossível uma preparação eficaz e competente. Mário Santos critica assim desta maneira os cortes que, no caso da Federação Portuguesa de Canoagem, ascendem aos 34 mil euros, num total de 170 mil euros. Às quartas-feiras, o Canal 1 apresenta-lhe Arte e Cultura, um espaço radiofónico dedicado às artes e à cultura e ao que, sobretudo em Portugal, vai acontecendo. Durante 30 minutos, Rita Antunes fala-lhe de teatro, cinema, música, exposições e tudo quanto mais se pode entender por cultura e arte. Arte e Cultura, às quartas-feiras, a partir das 21 horas, com Rita Antunes, no Canal 1. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Também José Manuel Constantino, do Comitê Olímpico Português, manifestou alguma preocupação com os cortes nos contratos-programas com as federações desportivas portuguesas. Mais do que esta situação, José Manuel Constantino, que lidera esta entidade, o Comitê Olímpico Português, manifestou preocupação com especiais quatro entidades desportivas, ou neste caso quatro federações, todas elas associadas ao Aeroclube de Portugal, designadamente a Federação Portuguesa de Aeromotismo, de Paraquedismo, a Federação Portuguesa de Aeronáutica e de Voo Livre. Segundo o que aponta José Manuel Constantino, estas quatro federações perderam, com as novas leis do regime jurídico das federações de utilidade pública, perderam então o regime de, precisamente, de utilidade pública e correm o risco de fechar se esta situação não for revertida. Tudo porque o novo regime jurídico explica que uma federação, para obter o estatuto de utilidade pública, tem que crescer de filiação em federações internacionais. O que acontece com estas quatro associações, ou neste caso estas quatro federações, que assim conseguem afiliar-se a federações internacionais das modalidades através do Aeroclube de Portugal. É uma questão de formalidade, aponta José Manuel Constantino, que reiterou, como já aqui dissemos, também a sua preocupação com os cortes nos contratos-programa com as federações desportivas do mais alto rendimento também. Os cortes, como já aqui referimos na notícia anterior, ascendem, por regra, aos 20%, aos quais devem somar cortes anteriormente feitos de 9%. Quanto a estes 20%, são contratos de programas de 3 meses e que serão revistos em agosto deste ano. A FIA vai mesmo levar ao Tribunal Internacional, o caso Pirelli, Mercedes-Benz. A produtora de pneus, a Pirelli, terá feito testes com a construtora de automóveis Mercedes e que, segundo algumas outras equipas, como a Red Bull ou mesmo a Ferrari, terão feito com que, deste resultado de testes, a Mercedes tenha tirado mais partido do que os seus adversários. Isto já há algum tempo. Recentemente, a FIA decidiu levar ao Tribunal Internacional esta questão. Em comunicado, os alemães da Mercedes-Benz agradecem, inclusive, a oportunidade que têm de se explicar em tribunal, referindo a sua transparência e tranquilidade face ao caso. Esta situação surge também depois de estar cada vez mais complicada ou escassa a lista de concorrentes para fornecer pneus para a próxima temporada de Fórmula 1. Depois de alguns nomes, um deles a Bridgestone, que se desmarcou automaticamente da participação, enfim, neste caso no fornecimento de pneus para o ano 2014, para as provas de Fórmula 1. Só resta a Pirelli, precisamente a empresa que está implicada com a Mercedes-Benz, neste caso que ainda agora referimos, e que poderá então estar ainda assim, ou poderá renovar ainda assim a sua participação na Fórmula 1. À partida, a empresa já terá um contrato com o patrão da Fórmula 1, mas falta ainda a aprovação da FIA e também um apoio unânime das equipas que vão então participar nestes eventos de Fórmula 1. Refira-se apenas, e por fim, que até 2006, ou até 2007, melhor dizendo, havia uma parceria, se assim podemos chamar, ou uma não exclusividade no fornecimento de pneus, por exemplo, para os automóveis. É que até 2007, quer a Bridgestone, quer a Michelin, estavam a fornecer pneus para os automóveis. A partir de 2008 e até 2010, à altura em que a Bridgestone abandonou a competição, a mesma foi exclusiva. Os japoneses já disseram que não estão interessados em reentrar na Fórmula 1, embora tenham tirado dela grande partido, já que muitos dos testes e das aplicações que foram feitas aos carros de Fórmula 1 podem agora ser aplicada pela japonesa em carros de passageiros. Para finalizar o nosso Na Desportiva, um livro para quem gosta de ler. Corro para a Eternidade, a trágica ambição de Francisco Lázaro. O livro foi lançado no passado sábado e foi lançado pela Gradiva. Isto acontece depois de uma investigação do diplomata português André Oliveira, que é um dos presentes na Embaixada Portuguesa na Suécia. Em 1912, e contextualizando, o maratonista português Francisco Lázaro morreu em prova. Durante os 30 km da prova, o maratonista português Francisco Lázaro caiu algumas vezes, uma das quais acabaria por se revelar fatal na manhã seguinte. Ainda que se tivessem levantado algumas especulações sobre os métodos que Francisco Lázaro terá utilizado e que poderiam ter levado à morte, a verdade é que em resultados finais, a insolação foi apontada como única causa da morte. Em 1912, como é lógico, as coisas não se faziam como há precisamente 101 anos depois. Já para não falar que, no momento, encontravam-se 32 graus em Estocolmo, onde se desenrolava a prova. Uma prova que ficou marcada por 3 pontos diferentes, um dos quais pela morte de Francisco Lázaro, que, entretanto, foi pesquisada e analisada por um diplomata português, André Oliveira. Ele que refere que, atualmente, há uma rua com o seu nome, o nome de Francisco Lázaro, e que há também uma placa memorial que foi inaugurada na arena mais antiga do mundo, dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, precisamente em Estocolmo. A situação originou uma união rara, digamos assim, em termos de proximidade, entre os dois países, Portugal e Suécia. Francisco Lázaro era um maratonista que tinha a ambição de vencer a maratona. E antes de ir para a Suécia, disse aos familiares: ou ganho ou morro. A segunda foi a que venceu, ou se quiserem, a morte, mas no romance, agora escrito por André Oliveira, não caiu, aliás, não ganhou, não morreu, mas tombou, e é sempre Francisco Lázaro. Francisco Lázaro, que foi então esta personagem mítica no mundo dos Jogos Olímpicos portugueses, e na passada edição, em Londres, os 60 maratonistas que participaram na maratona nos Jogos Olímpicos de Londres deixaram também eles uma placa em homenagem ao maratonista português Francisco Lázaro. Como já disse, o livro foi lançado em português, e já lá vamos, foi lançado em português pela Gradivan no passado sábado e será lançado no outono deste ano em sueco. Recordo então que esta situação originou, aliás, uma união rara em termos de proximidade entre os dois países. Inclusive, a família real sueca conseguiu unir uma manifestação, aliás, uma manifestação de apoio, que juntou 20 mil pessoas, isto apenas 5 dias depois da morte de Francisco Lázaro. Foram reunidos 14 mil coroas, foram reunidas 14 mil coroas suecas para doar então à família. Francisco Lázaro iria ser pai ali há algum tempo, o filho veio nascer já sem a presença do pai. Deixo-lhe apenas mais um ponto interessante nesta corrida. O japonês, de seu nome Shizo, também participou na prova. Mas a meio da prova parou para beber uma limonada. O terá parado definitivamente. A verdade é que mais ninguém o viu e 54 anos depois, neste caso em 1966, o mesmo Shizo apareceu para, de uma forma simbólica, concluir a maratona que abandonara há 54 anos atrás. Ao que parece, Shizo abandonou a prova sem avisar a organização. Simultaneamente, o vencedor dessa prova foi um sul-africano, ou seja, o originário de um país que acabava de sair de uma guerra. Foi, sem dúvida, uma prova emblemática, esta, a maratona dos Jogos Olímpicos de 1912, aliás, que se realizou na capital sueca, Estocolmo, e que originou, então, a primeira morte de um participante nos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Um português, neste caso, Francisco Lázaro, e que agora vê, entre aspas, a sua morte em livro. O nosso Noite Esportiva volta na próxima semana. A todos uma boa noite e até lá.